A ferroviária Centro-Atlântica tem até 120 dias de prazo para adotar uma série de medidas para proteger e recuperar parte da estação ferroviária de Tapiraí, bem cultural e histórico tombado, que fica no pequeno município do centro-oeste do estado. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, conforme pedido do Ministério Público Mineiro, confirmou liminar deferida pelo juízo da comarca de Bambuí. Segundo o Ministério Público, a estação está abandonada há mais de 18 anos. O estado de conservação do local é considerado péssimo. A decisão estabelece o prazo de 60 dias para que a concessionária isole o edifício com tapumes, capine o terreno no entorno do imóvel e promova a limpeza interna do local. Essas medidas deverão ser conservadas até a restauração final do bem. Além disso, a empresa deverá recuperar em até 120 dias a cobertura da estação, que desabou. Caso não cumpra as determinações, a concessionária terá que arcar com multa diária de R$5.000. Segundo a instituição, a ação civil pública foi ajuizada após estudo técnico analisar as condições de conservação do local e a concessionária se negar a adotar medidas sugeridas para a preservação do bem histórico. A estação, apesar de ser tombada como patrimônio cultural, está completamente abandonada, causando transtorno, constrangimento e perigo aos moradores em razão de ocupações clandestinas e falta de uso, aponta o Ministério Público. Há o temor, inclusive, de que o bem desapareça caso não haja uma intervenção estrutural no imóvel. Além dos pedidos emergenciais providos por meio de liminar, o MP requer que, ao julgamento final da ação, a Ferroviária Centro-Atlântica seja obrigada a elaborar e executar projeto de restauro da estação, também sob pena de multa. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.